por nós, derramou seu puro sangue para perdoar nossos pecados. Por isso eu canto, agradecendo em louvor ao meu Deus, que do pecado me resgatou. Chegar aquele dia.